farò un ma, io navegherei. Farò un ma, io navegherei. Quisi scoprire in mio che io non so. Perdi un chão. Mas nada é igual ao que eu deixei. Mas nada é igual.